3556, estabilizou? Estabilizou, 3. Torre 186, bom pouso. 186, boa. Torre 3556 tá full S, completamente ZO. 5556, polarizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 129. Leve pouso, visto na 0, 3556. Solo alto 40, libere a direita, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 08 do pátio principal. Da minha escuta. Alfa Juliette da 28. Alfa Juliette, portão 08 do pátio principal. Portão 08 do pátio principal. No. Salvador. Bom dia, voo 9073, tem aqui na informação Delta para autorização de tráfego. 9073, Guarulhos, 360, via Pinto no meio. Decola pista no zero, curva direita, saída da Euler da Bridge. Controle 20.8, aciona 5012. Autorizado nível 360, decolando a 10 do PC da Euler da Bridge. Controle 20.8, transponder 5012 do Gol 9073. Reporta PUS. Amaral 9073. Salvador, o gol 9073 está no gate 03 para autorização de push-back e acionamento. Confirmando, foi o gol 1173, está autorizado, puxa, boa tarde. Negativo, senhor, é o gol 9073. O 9073 já viu? Está autorizado, eu confio. Confirmando, o gol 9073 já copiou? Ah, afirmativo, sou 360 com transponder 5012-5012 da El Leda Bridge, o gol 9073. Gol 9073 autorizado, pushback acionado. Modifica o transponder 5013 e nível 380, que reporta para o táxi. Ok, então nível 380, o gol 9073 com transponder 5013, chamando para o táxi. Alô, Salvador, o gol 9073 está próximo para o táxi, PLB 159, autonomia de 3 horas e 52, alternando Galeão. 9073, táxi Índia, ponte para 902-8612, que legal, 90-10. Táxi Via Índia, ponte espera da 10, ponte espera 186, 10-10, ajuste, 9073. Salvador, bom dia, o voo 9073, ponto de espera dando zero. Voo 9073, bom dia, linda, cola cabeceira 10, vento 070 graus 7. A linda cola da 10, o voo 9073. Colo 073, decolo 34, chame controle 208. 208, bom trabalho.